A Serra Verde é tão alta que ninguém vai lá. Andaraí veio nos visitar. Veio nos visitar. A Serra Verde é tão alta. Andaraí veio nos visitar.